sou o Renato Russo, eu escrevo as letras e eu canto. Nasci no dia 27 de março, eu tenho 23 anos e sou Áries ascendente em peixes. Eu trabalhava com jornalismo, rádio, era professor de inglês também. E comecei a trabalhar com 17 anos e tudo, mas só que de repente tocar rock era uma coisa que eu gostava mais de fazer. E como deu certo, eu continuo fazendo isso até hoje. Meu nome é Dado Villa-Lobos, sou guitarrista da Legião Urbana, nasci dia 29 de junho de 65, tenho 21 anos. Cheguei em Brasília em torno de 79, cursei meu segundo grau, consegui entrar na faculdade de sociologia, só que não era exatamente o lance que eu estava a fim de fazer, é muito teórico, não tem nada de praticidade, entendeu? Aí meu lance era, de repente, fazer música. Eu sou Renato Rocha, baixista do Legião Urbana, tenho 25 anos, adoro esportes, adoro corridas de automóvel, sou de Brasília também, adoro música, jazz, rock, adoro Dead Kennedys, cursei metade do meu segundo grau, parei de estudar porque eu gostava de fazer esporte. Oi, meu nome é Marcelo Bonfá, nasci em 65, sou do signo de Aquário. Gosto de esportes aquáticos, gosto de desenhar, gosto de música. Saí da escola depois que eu terminei meu segundo grau, agora toco bateria na Legião Urbana.